Jerry 4. Get to line up and take off runway 10, wind is 180 degrees, 12 knots. Clear for takeoff, 10 Europa, Jerry 4. Solo Chanel, 1224, está na ponte de Gatun para puxar de acionamento. Visado, chamber taxi. Vamos, taxi, 1224. Cruzando 060 até o 050, Chané 62, ano 2. Autorizado 2000, pode estabilizado no 021, ajuste. 2021 vai reportar estabilizado no ILS, Chané 62, ano 2. Thank you. airborne at 38, call now 1208. 1208, Europa, Jerry 4, goodbye. Bye. Master, good evening, Europa, Jerry 4. Peixe, Agadamari, ajuste no 021. Ajuste no 021, via chegada a Mari, tá? 3500, solicita sua digitada. Autorizado. Boa digitada, obrigado, tá? 3600, descendo para 5000, no pé. Departure, good evening, Europa, Cherry 4. Good evening, Europa 084, radar contact club level 390, Puka departure. 390, Puka departure, Europa, Cherry 4, obrigado. Localizado no localizador visual com a pista Xanã 62, zona 2. Torre 1895. 1895 com a torre Xanã 62, zona 2. Obrigado, boa noite. Salvador Oxané 6212, está passando sim para embaixo, travado. Sente autorizado o pouso, pista no 0, vento 1 no 60 graus, 12 nós, 6212. Sente livre pouso, pista no 0, Oxané 6212. Táxi até o ponto de espera da 1-0 à direita, champanhe para decolagem. Europa 084, Salvador Approach. Take one hand for Europa, 084. Receive center request, you have, you fly now in tall position. On course to Intol, confirm. That's right, Intol, position India November Tango Oscar Lima. Okay, on course to Intol, Moto Brigado Europa, 34. Autorizado, né, Matheus? Autorizado, né, Matheus? 212, Solas 43, direita, táxi Alfa, chamante da Juliette, não é, me enxuta. Ganda direita, Alfa, vai chamante da Juliette, chamante 62, 12. Decolagem 624, vento 180 graus, 15 nós. Autorizando a decolagem, Xané 624, cabeceira 10. Alfa, próxima a Juliette, Oxané 6212. Lado esquerda, portão 7. Ingressa no pátio, portão 7, Oxané 6212. Após o TAP, está autorizado a completar o procedimento? Autorizado. Vai reportar quanto estabilizado? 3600. Desça para 2000, chegada a Mari, 1021. 2000, Rio Mar e 1021-509. Europa 084, radar, call now, receive center, frequency 12685. Confirm 12685. That's right. 12685, quanto obrigado, bom. Chanerme 224 Montana. Vermelho Chanerme 224. 6274. Chanerme 224. Prossigo. Solicita final 170. Cliente autorizado. Zero final 6224. Controle da caixa. Estabilizado no localizador, visual com a pista. 3600, torre 1895. 1895 com a torre em Salvador, da 3600. Salvador, está 3600, passando externo, estabilizado na 1-0. 6300, autorizado, pouso, bicho no 0, vento 1, 80 graus, 1-2, na check 3. Pouso autorizado por turno 0, tá 3600. Xené 6224, chame Recife 12685. Livrou pela Eco. Xamanche, você fala 57, liga direita, Alfa e Xamanche da Juliette, me escuta. Alfa, autorizado, Xamanche da Juliette, mantendo a 6 escuta, 3600. brilhante, tá? 3600. 3600, esquerda, portão 9. Autorizado até o portão 9, 3600. Voo 805, desça para 2000 pés, chegada na área, ajuste no 021. 2000, chegada na área, 1021, 1805. Torre 1895. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Webjet 5809, estabilizado no ILS, tem baixado travado. 5809, avistado, autorizado pouso, vento 1180 graus, 15 nós, através da direita. 1180, 15 graus, pouso autorizado, 5809.